periferia, hoje terras, becos, vielas. Ó, meu senhor, por favor, olhe por ela. Sofrimento estampado no rosto do pai de família, que sem dinheiro no bolso não encontra uma saída. Um semi-analfabeto morando de favor, acaba botando oitão na cinta e tocando o terror pra garantir o sustento de sua cria, pra não deixar seus filhos dormirem de barriga vazia. É desse jeito a vida na periferia. Somos suspeitos e vítimas da covardia. Infelizmente a pivetada não quer ir à escola, não sonhou mais com emprego digno, sonhou com uma pistola. Por aqui não se vê investimento no lazer, não se tem expectativas nem chances de crescer. De fome, de frio, muitas crianças estão morrendo por falta de emprego, muitas famílias estão sofrendo. A esperança não existe, a única saída pra muitos é o morrer. Esperança não existe, infelizmente a saída é o morrer. Esperança não existe, infelizmente a saída é o morrer. A vida é triste, a esperança não existe. Até quando, meu Deus, vamos viver nessa crise? Falta de emprego aumenta a revolta de uma dona Maria vendo seus filhos com fome. É foda, imagine o futuro de uma criança que dorme com fome. Com certeza não é desejado pra nenhum sujeito homem. Nos ajude, Senhor, a trilhar nossos caminhos. Tire o mal da mente, nos dê conforto e carinho. Só é preciso oportunidade pra seguir adiante, pra não crescer e morrer no meio de um bang, um bang. A vida é triste, esperança não existe. A única saída pra muitos é o mundo que esperança não existe. Infelizmente a saída é o mundo que esperança não existe. Infelizmente a saída é o mundo que humilhação dia após dia, a correria atrás de pega, a esposa aguarda notícia. Será que dessa vez vai chegar com um sorriso no rosto? Ou será que dessa vez vai aumentar seu desgosto? A fé e a esperança infelizmente já não existe. Por isso que vários tentam ser honestos e desistem. Enquanto muitos esbanjam, tem dinheiro e mordomia. A vida se torna mais triste na periferia. A tristeza se torna rancor, o rancor se torna revolta. O ódio toma conta do coração e a maldade sobra. Desse jeito fica foda e cada vez mais complicado de seguir o caminho de Deus e desviam pro lado errado. Com certeza não queremos que nossos filhos pensem assim. Infelizmente a vida é triste pra você e pra mim. O álcool, as drogas destroem várias famílias. Não passa de pretexto pra ocuparem as cabeças vazias.